27-2, aguarde a cópia, o ajuste de altímetro prolongado no 3 para a Califórnia. Boa tarde, aguarde a cópia, prepare a Conde, 1003 números. Solas 4-5, libera a direita, Ângela 2 anos, decimal 9. A direita, solo 1, 2 anos, decimal 9, 279, obrigado. Xame 201, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento 140 graus, 08 mais. Solas 4-5, autorizado backtrack, informe de Brana. Vem aí. Vai passar 180, ok? Ficou no 869, chama agora sempre Recife, na frequência 128.8, ao término 26.0, subindo e mantendo 340. Subindo ao 340, chamando 128.8.0, boa noite, meu nome. Romeu, tome de abraço, prossigam. Autorizado, DJ Alpha, do ponto 0, no ponto 0, 1895, assistindo. Papá, Romeu, tome de abraço, mantenha minha grande voo visual, a 1 no meu pé. O time entrou no 0-3, mantém o corredor Veracruz após o corredor Interlagos para posteriormente direto. Serra Novembro, Serra Novembro, mil pés. Aciona o transponder 0247. Corrigir. Tango, Índia Brava. Eu sei que você liga só assinar um abraço, cara. Charlie Michael, meu autorizado a colar. 7-1-940 graus, 6201. Afirmo, 6201, noite Charlie Michael Romeo, chame 120 decimal 8, por favor. 120 decimal 8. 208, por favor. Controle Salvador, papá, papá, Charlie Michael Romeo. Salvador, Oxanel 6201. Oxanel 6201, contato radar na decolagem, mandei livre de voo 360 via saída da Elfo. 360 via da Elfo, seu voa linda? Seu voa linda? Oxanel 6201, voo em Leida. Leda, ao 360, Oxalé 6201. Controle Salvador, papapapá, Charlie Michael Mel. Confirme para o controle. Papapapá, Charlie Michael Mel. Papapapá, Charlie Michael Mel, submanter a mil pés, regra de voo visual, corredor Axé, na escuta com ele. Mil pés, corredor Axé, Charlie Michael Mel. Tango Índia Bravo, desse mantém 500 pés, regra de voo visual. C591, no serviço radar encerrado, passando a posição Coral, mantendo vivo 140, chame agora o controle Ilhéus na frequência 120, decimal 1. Controle, autoriza o Charlie Michael Mel bater assistindo. Comida Bravo. Desde manter 500 pés, informa o Bravo passando através da Pituba. O cabo, melhor dizendo, o cabo, Charlie Mike no meu, Charlie 206 mil pés. Desde manter 500 pés, mantenha sem regra de posição. Família Bravo, informa que não tem informação na data do tráfego. Controle copiou, Charlie Michael Mel. Prossiga para o controle. Autoriza, vai direto Siri. Autorizado, Charlie Michael Mel. Controle, muito boa tarde, Azul 4206. Azul 4206, contato radar na decolagem, sube e mantém o nível de voo 350 via saída Puka. Puka, nível 350, Azul 4206. Dali Mike Romeu, informe 20 minutos afastado de Salvador, voando Siri. Foi parado, 20 minutos da Papa Terra, mantém o nível. Na altitude que deseja, para o sistema nós temos mil pés. Subi mantém 045, Charlie Michael Romeu na escuta de controle. Windows 076, Cocker Education, Bonk Arrival, NSU 4000. Mentor 1013, Windows 076. You make a aeronautical procedure? Repeat it, please, on the 076. On the 076, can you make it do aeronautical procedure? as it's not available. Right, listen. Salvador Aracaju, 170, Golfo 677, decola pista 10, com a esquerda, onde 1 alto. Controle Salvador, frequência 1218, transponda 5106. Será 6201, não chama agora o centro Recife, na frequência 128, decimal 35, alter número 25, decimal 1. 285, deixe por favor. Paulo Salvador, Azul 2729, 5930, Alfa, Alfa, Azul 2712, 1895 a torre, ponto espera, 1003 no ajuste, azul 27 no ajuste, táxi via Índia. Táxi via Índia, ponto espera da 1-0, 1-0. Azul 4206, chama agora o centro Recife na frequência, no 2085, alterna no 2545. 2045. Yes, I'll take right. Yes, I'll take right. Yes, I'll take right. Yes, I'll take right. Yes, I'll take right. Yes, I'll take right. Yes, I'll take right. Confirm, Para ingresso no circuito de tráfego, chame agora a Torre Salvador na frequência 118.9. 118.9. On board, police, ok? 1-2-0-7-6, I will request the airport administration. Muito obrigado. Prossiga. Direto em remate ciente, o vento 130 com 10, já pode só controlar na remate, ainda abraço. Autorizar direto em remate, reportando a controlada no So 076 after Pelo intersection, you will fly to Sierra Victor 366 for intercept the aeronave procedure. Do you wanna reduce speed or do you wanna send? Send it to 2,500 feet. Altimeter 1013. 1076. 1076, sir. Do you have any problem in the aircraft, the passenger? Yes, affirmative. We have unruly passengers aboard. We need police after landing. Alright, we contact the pulse and it's cleared. File fly heading Sierra Victory 66 for intercept. Okay, look at the radar. We are turning it on Sierra Victory 66 to intercept. The radar, Marcos, 076. Tecno 2, decolou 07, terminou 20.8. Bravo. 20.8, bom trabalho. Teste Tecno Bravo, frequência livre, boa. Controle Salvador, o azul 2712. Azul 2712, contato radar na decolagem, submarino de voo 170, via saída PUC. Sobe para o 170, azul 2712, via saída com Conde 19. Charlie, Mike e Romeu, informe para a descida. Assim, no caso não consigo contato com o controle Salvador, está livre de descida até 3.500 pés após descida a seu critério para o ciclo de tráfego, não temos tráfego informado. Gente. So 076, we are established on the RNAV approach 1-0. 076, complete approach and contact now tower 118.95. 1805, complete approach and good to be gato at the level. Opa, obrigado. Control, Bungia, Condo 076, we are established on RNAV approach, runway 10. Condo 076, arriving in sight, wind 120 degrees, 08 knots, clear to land on way 10. Clear to 10, Condo 076. Para o controle. Michael, meu autorizado descida até 3.500, 3.500 pés, após descida seu critério, não tem um travo informado, frequência livre. Caso necessite de informação alerta, irá chamar o controle Léo na frequência 120.1. Salvador Vitória, 360, Pedro 44, decola pistão 90, curva direita, Dael, Leda, após Leda, direto, NDB de Porto Seguro, controle Salvador, frequência 120.8, transponda 5121. On ground 13, okay to the right 121.9, Conda 076, obrigado. What is that, Chilpec? Bom dia, conta 076, vacating my call. 1076, taxi via Alpha, report before taxi via Delta. Taxi via Alpha and play again the rest. Taxi via Alpha, report before taxi via Delta. Taxi via Alpha, job for Delta, 1076. Boa noite, Oxanã, 6259, aguarde a cobra para Guarulhos, 1013, no Rio. 1013, aguardando o corte, seria a subida de Antônio? Tá, eu. Chega, Papa Romeo 9 Bravo 3. Bono 966, sua unificação via chegada Mari, desce mantém 050, ajuste o altímetro no 013. Pois está para o servido 366. Sim, para o controle. O azul 2712. Prossegue para o controle. Solicita nível final 1950. Sede, sube e mantém o nível de voo no 50, azul 2712. Autorizado, atenção 1950, final azul 2712. Chama 6259, pronto, copo. 6259, pronto, copo. Autorizado, Salvador Guarulhos, 360, Pedro 10, Taubaté. Decola pista 0, por direita da El Lida, ótima. Controle Salvador 120-8, transponda 5116. Ativo, chame 6259, autorizado Guarulhos, 5360, decola da pista 10, da El Lida, ótima. Controle aposto 208, transponda 5116. KR próximo, 3110, Taubaté, um pouco cheio de Guarulhos, por favor. Alfa, no ponto espera 275, ajuste o altímetro 9013. Sim, já. Sou Eagle 1645, ponto espera da ONU 0. 45, autorizado alinhar e decolar. 0, vem com 1200, grau 8 mais. Devolhei a mãe, decolar de 1100, ONU 645. Brasília 360, Pedro 17, decola pista 10, curva direita, saída Arco 1, transição elétrica, controle 120-8, transponda 5126. Salvador, Salvador, deu pé, decola a pista 97, curva direita, segurança seguidor ao chão, controle 1208, transponder 0126. Seu Azul US, mantenha sem regra de voo visual, está 510, eu respondo alocado, confirme. Tira a bata, pode passar. Deixa-me todo, 1895, bom voo, André. Normal, nas coisas de controle, 510, ajuste, último número 63, autorizado direto até novembro, até novembro. Boa viagem. 2-0, obrigado, boa noite. November, Oscar Whisky, prossiga. Achane, chame para o táxi, November, Oscar Whisky. Chá? Tudo bem, minha linda, Vitor? Bono 966, pode estar 2500 pés, ajuste altímetro no 093, voo serviço 366, para sinal. Obrigado, igualmente, até a próxima. A gente vai descer após o impacto da 2513, vai continuar no curso do Renato, voo 966. Cé Azul Eco irá efetuar a troca remetida a baixa altitude. Cé Azul Eco. Cé Azul Eco. Sobre a Torre Salvador na frequência 118.95 para o toque remetida em Serra Novembro, Serra Novembro. 195, camarada, Cé Azul Eco. Passa Rafael Serra do Leco. Prossiga, Serra do Leco. Próxima Serra vai fazer um PGR na Animar. E depois? Depois faz um sobrevoo na Ilha de Maré e final na Animar. Chame após o PGL na Animar, Serra do Leco. Após o PGL, chama lá a Serra do Leco. Chame para a remetida, ok? Serra do Leco, após para a remetida na Animar. Sim, senhor. recebido. Por atrás da arremetida, chama lá o câmbio lá. Exato, Salvador Conquista, 160, conforme rota, decola piscina 0, curva direita, saída Arbor 1, transição a leste, controle 120.8, transição de 5132. Errado, mantém o nível de voo 150, chama agora o controle Aracaju na frequência 120.3. Bono 645, chama agora o centro Recife na frequência 128.35, alterno 125.1. Final do procedimento, chama agora 2, 18.95. 18.95. Corre Salvador, boa tarde, voo 966. Boa tarde, voo 966, pode passando 372. Vou parar no 372, 966. Fala solo! Cuidado lá, vamos passar pelo voo na ilha de Mara, cuidado lá. Gente, pro Noroeste, aguarde transferência de comunicações, Serra do Leco. Noroeste, aguardando a transferência. Torre Salvador, 6259, Xanel, boa noite, tá pronto, quando espera dar um lugar. Boa noite, Xanel, 6259, linda cola separada? Afirmo. Agiliza, autorizado a alinhar e decolar, pistão a zero, vento 130 graus, 8 metros. Ele é qual Mas o Luerco agora segue com 120, décima 8, boa viagem. 08, até regresso. Eco 500 pés em realização visual, ajuste de altímetro na 093, voando direto Ilhas do Prato. Fique à vontade, chama quando pronto. Passou 372, jogou no 966. Golo 966, ventou no 30 graus com 8 nós, continue a aproximação, aguarde em pista livre. Depois da vinha aqui no sinal lá. Aguarda, pista livre, golo 966. Está 1-0 livre, pouso autorizado. Repouso na 1-0, da 1-9-6-6. 1-2-5-9, close 3-2, chame o controle, boa viagem. Vai chamar o 208, obrigado, boa noite, 1-2-5-9. Salvador, boa noite, Arena 6259, saída da EL, transição Mótiva. Solo 34, chegando 2 anos, deixa o 9 solo. Taxi via Alfa, reporte em seus ativos de lente. Número Oscar Whisky, vento 120 graus com 8 nós, autorizado decol, pista 17. boa noite, eu estou 3283, ponto Sierra 10 Pro. Já 3283, autorizado a alinhar e decolar. Pista no 0, vento a 108 nós. Autorizado a alinhar e decolar, da 3283. Lembrando que ele decolou os 36, chama no 20, decimal 8. Até a volta. Uno 208, até a volta. O uniforme mais uniforme, prossiga para o controle. Uniforme, mas uniforme, confirme que a tripulação e a aeronave homologaram os instrumentos. Mike, no uniforme, assume o transponder 0247. Só 3290, voe ITAP desse, mantenha o 050, ajuste o altímetro no 093, após ITAP, que é 2366. ITAP, Mike Uniforme, sube, mantenha o nível de voo 090, contato radar estabelecido a... com 61 milhas, tudo oeste do Salvador, uniforme mais uniforme, foi maré para mar e para a intercepta que era mar. Posta mais diante, da própria corda. Autorizado, Salvador, Salvador, mil pés, decola para cima 7, curva direita, corredor axé, o senhor vai até o farol da barra e vai retornar aí. Controle 0128 no transponder, o outro mais. É, que está escuto o controle, informe visual para trânsito, por favor. Controle Salvador, Papa Romeu 903. Papa Romeu, novembro, ótimo isso. Prossiga para o controle. Decolado da 107, corredor até a 103, o outro 3. Novembro, ótimo isso. Mantenha a senhora de voo visual, mil pés, corredor axé, ajuste, altímetro no 093, no farol da barra. 093, repórter no farol da barra, 903. Controle Salvador, voar. 3283, decolar, 3283. 3283, contato radar na decolagem, sube mantendo esse voo 360 via saída árvore 1, transição elétrica. Gustavo, mantenha o 360. Via Arbor, possibilidade de voar Arbor, direto, totalmente visual, tá certo? Autorizado ingresso, aliação, aposta nele e pronto, pistão no 7. Era 2550, a planificação, voe, a posição ITAP para interceptar a chegada Mari. Após ITAP, está autorizado o voo Serra Vida 366 para salvo procedimento RNAV. Esse mantém a nível 100, considera 2550. Comandante, acione, chame pronto para o táxi. Cruzado, senhor Jéssica Romeu, a intenção é continuar com o voo? Sim, chame quando pronto. né, 6259? Chama agora o centro Recife na frequência 128 decimal 35 ao DAN 125 decimal 1. 128 35251, secretário 6259. 781, taxa autorizada India Alpha, no ponto 0, no ponto 0295, BL3, Boiado. India Alpha, ponto 0, 295, privado, secretário 1. X2990, desse mantenha 2500 pés, esse matrão 093. 2500 com o padrão também, Zulueco para pouso, que é novembro, até novembro, chama agora a torre 118 decimal 95. Vai estar tudo camarada, que é Zulueco. É, Santa Romeu, que é Zulueco. Fala aí, Márcio, Zulueco. Vai, vai, 3 minutinhos, senhor. No solo controlado? Vai lá e controla, embaixo, que é a Zulueco. Mais o TGL? Não copiei. É o TGL, não? Não, negativo, senhor. Agora é final. Beleza. Obrigado, bom trabalho. Cadê Juliano? Tá por aí? 5. Mantenha-se em agressivo visual, ajuste o 5.0, 1.3, ingresso corredor caixa prego, após Veracruz. Chame novamente. Ponto de espera, taxi, papá. Lembrou-se com isso que mantém-se em regra de visual, não tem o tráfego formal, tudo gratuito. Chame, frequência livre, novembro-se com isso, 1, 2, 3, 4, 5, coordenação constatada por locais.